da cama que eu durmo só da você, só da você, só da você, yeah, yeah, yeah, yeah. Estúdio Três Irmãos, produzindo o que você gosta de ouvir. Baixe os CDs no site www.resumodomelody.com.br. Meia noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne, o lençol azul. Cortina de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes do espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é o prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Bam, bam, bam, banda BNB, despertando emoções. Despertando emoções. E Daniel das Produções de Curuçá. Só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Meia noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne, o lençol azul. Cortina de seda, seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Menina veneno, sensação continua. Banda Tribal, a marca do sucesso. Era lindo poder te abraçar, beijar tua boca e sentir o teu sabor. Dormir ao teu lado, poder te amar, você adormecer em meus braços e sonhar. O destino foi cruel e me levou de mim. Logo você, a mulher que eu sonhava. Passa o tempo, eu não consigo esquecer. Eu fecho os olhos e eu posso te ver. Ainda lembro doce tom da sua voz, o aroma do seu cheiro no ar.

www.resumodomelody.com.br. I can tell by your eyes that you've been crying forever. In the stars, in the sky, don't mean nothing to you. They're a mirror. Aqui pra

gratidão. Poderoso Estúdio Três Irmãos. Aprendi com você a ser escrava de um grande amor. E alimentar de beijos que sejam seus e de mais ninguém. Poderoso Estúdio 13 graus.

paixão tá tão louca, flutuando em meu corpo. Eu te amo, meu amor. Quanto mais te amo, mais te quero. Faça tudo o que quiser, mas não me deixe, não. Você falou que quer me deixar por ciúmes de alguém. Fique comigo, mas não vá. Mas te amo, mas te quero. Faça tudo o que quiser, mas não me deixe, não. Quem ama não trai, não faz sofrer nem faz chorar. Te peguei ouvindo, né? O CD mais estourado do norte do Brasil. CD Poderoso Estúdio Três Irmãos. Edição 2016.